Ficheiro 21. 32. Experimentei sugerir a Marisa que o fôssemos esperar ao Porto, mas ela recusou. Disse que o irmão não merecia essas atenções. Nino chegou à noite. Alto, muito magro, camisa azul, calças escuras, sandálias, um saco ao ombro. Não mostrou a mínima emoção por me encontrar em Ischia, naquela casa. Cheguei a pensar que tivessem telefone em Nápoles, que Marisa o tivesse de algum modo informado. À mesa expressou-se por monossílabos. Ao pequeno almoço, não apareceu. Acordou tarde, fomos tarde para a praia, pouco a nada levou. Mergulhou imediatamente com decisão, sem o virtuosismo exibicionista do pai, com naturalidade. Desapareceu, receia que se tivesse afogado, mas nem Marisa nem Lídia se preocuparam. Reapareceu quase 2 horas depois, pôs-se a ler e a fumar cigarro atrás de cigarro. Leu todo o dia, sem nunca nos dirigir a palavra, e dispondo as beatas apagadas na areia, em filas de 2. Também eu me pus a ler, recusando o convite de Marisa para passear ao longo da rebentação. Ao jantar comeu à pressa e saiu. Levantei a mesa, lavei a louça, pensando nele. Fiz a cama na cozinha e pus-me de novo a ler, à espera que ele voltasse. Li até quase a 1. E depois deixei-me dormir com a luz acesa e o livro aberto sobre o peito. De manhã acordei com a luz apagada e o livro fechado. Pensei que teria sido eu e senti uma onda de amor nas veias que nunca sentira. Passados alguns dias as coisas melhoraram. Reparei que de vez em quando olhava para mim e depois desviava os olhos. Perguntei-lhe o que estava a ler e disse-lhe o que eu estava a ler. Falámos das nossas leituras enfastiando Marisa. A princípio pareceu ouvir-me com atenção, mas depois, tal como Lila, começou a tomar as rédeas da conversa e prosseguiu, cada vez mais preso aos seus raciocínios. Como queria que ele se apercebesse da minha inteligência, tentava interrompê-lo, argumentar, mas era difícil. Só parecia satisfeito com a minha presença se eu ficasse em silêncio a ouvi-lo, o que depressa me resignei a fazer. Até porque ele dizia coisas que eu me sentia incapaz de pensar, ou pelo menos de dizer com a mesma segurança, e dizia-as num italiano forte, cativante. Marisa às vezes atirava-nos bolas de areia, outras vezes começava a gritar. Acabem com isso, estou-me lixando para esse Dostoiévski, estou-me nas tintas para os irmãos Karamazov. Então Nino interrompia-se bruscamente e afastava-se pela beira da água, de cabeça baixa, até se transformar num pontinho. Eu passava um bocado com Marisa a falar do seu namorado, que afinal não podia vir vê-la em segredo, o que a fazia chorar. Entretanto, sentia-me cada vez melhor. Nem podia crer que a minha vida pudesse ser assim. Talvez, pensava, as raparigas da Via d'Emilie, aquela toda vestida de verde, por exemplo, tivessem uma vida como aquela. De 3 em 3 ou de 4 em 4 dias, Donato Sarratori voltava, mas ficava no máximo 24 horas e partia. Dizia que não pensava em mais nada senão no dia 13 de agosto, quando se instalaria em Berano durante 2 semanas seguidas. Assim que o pai aparecia, Nino tornava-se uma sombra. Comia, desaparecia, reaparecia alta noite e não pronunciava uma palavra. Ouvia o pai com uma espécie de sorrisinho tolerante e nunca mostrava concordar nem opor-se a qualquer coisa que ele dissesse. Só dava alguma opinião decisiva e explícita quando Donato mencionava o almejado 13 de agosto. Então, passados 2 minutos, recordava à mãe, não a Donato, que a seguir ao feriado 15 de agosto tinha de regressar a Nápoles porque combinara encontrar-se com alguns colegas de escola. Planeavam reunir-se numa casa de campo em Avelino e também para começar a fazer os trabalhos de casa das férias. É mentira, sussurrava-me Marisa. Não tem trabalhos de casa nenhums. Mas a mãe elogiava-o e o pai também. Aliás, Donato começava logo com um dos seus argumentos preferidos. Nino tinha muita sorte em estudar. Ele só pudera frequentar até o 2º ano da escola industrial, depois teve de ir trabalhar. Mas se tivesse podido fazer os mesmos estudos que o filho, sabe-se lá até onde teria chegado. E concluía. Estuda, Nino, anda, ouve o que o pai diz e faz o que eu não conseguia fazer. Aquele tom incomodava-o mais de qualquer outra coisa. Por vezes, só para o evitar, chegava a convidar as 2, eu e Marisa, para sairmos com ele. Dizia em voz baixa aos pais, como se nós não fizéssemos senão atormentá-lo. Querem ir comer um gelado? Querem ir dar uma voltinha? Eu acompanho-as. Nessas ocasiões, Marisa ia a correr preparar-se, toda contente. E eu lamentava-me porque tinha sempre os mesmos trapos para vestir. Mas parecia-me que pouco lhe importava que eu estivesse bonita ou feia. Assim que saímos de casa, ele começava a falar. Marisa sentia-se contrariada, dizia que melhor seria ter ficado em casa. Eu, pelo contrário, estava suspensa das palavras de Nino. Admirava-me muito que, na agitação do Porto, entre jovens e menos jovens que olhavam intencionalmente para mim e para Marisa e se riam e tentavam meter conversa, ele não mostrasse nem um traço daquela disposição para a violência que existia em Pasquale, Rino, António e Enzo quando saíam connosco e alguém nos deitava um olhar a mais. Como nosso guarda-costas, de pouco valia. Talvez por estar absorvido pelas coisas que lhe passavam pela cabeça, pela mania de me falar delas, deixava que à nossa volta acontecesse de tudo. Foi assim que Marisa fez amizade com os rapazes de Fório, que a vieram visitar a Barano, e ela levou-os connosco para a praia dos Maronte e por isso passámos a sair todas as noites. Íamos os três até ao Porto, mas uma vez lá chegados, ela ia-se embora com os novos amigos. Quando é que Pasquale seria tão liberal com Carmela ou António com Ada? E nós passeávamos ao longo do mar. Depois encontrávamos-nos por volta das 10 e voltávamos para casa. Uma noite, quando ficámos a sós, Nino disse-me sem mais nem menos que invejara desde miúdo a relação que havia entre mim e Lila. Via-nos de longe, sempre juntas, sempre a conversar, e gostaria de ter feito amizade connosco, mas faltara-lhe sempre a coragem. Depois sorriu e disse: Lembras-te da declaração que eu te fiz? Sim, gostava imenso de ti. Fiquei toda afogueada. Sussurrei estupidamente. Obrigada. Pensava eu que seríamos noivos e ficaríamos os três juntos para sempre. Eu, tu e a tua amiga. Juntos? Riu-se como era em criança. Não percebia nada de noivados. Depois perguntou-me por Lila. Continuou a estudar? Não. E faz o quê? Ajuda aos pais? Era ótima. Ninguém conseguia apanhá-la. Toldava-me a cabeça. Disse mesmo assim. Toldava-me a cabeça. E se antes ficara decepcionada por ele ter dito que a declaração de amor fora só uma tentativa para se introduzir na minha relação com Lila, desta vez sofri de forma evidente. Senti realmente uma dor no peito. Ela mudou, disse. Já não é assim. E senti o impulso de acrescentar. Ouviste o que os professores dizem de mim na escola? Felizmente consegui conter-me. Porém, depois daquela conversa, tornou-se difícil contar a Lila o que me estava a acontecer e deixei de lhe escrever. De qualquer maneira, ela não me respondia. Dediquei a minha atenção a Nino. Sabia que ele acordava tarde e inventava todo o género de desculpas para não tomar o pequeno almoço com os outros. Esperava por ele, ia com ele para a praia, preparava-lhe as coisas e levava-lhas, tomávamos banho juntos. Mas quando ele se afastava para o largo, não me sentia capaz de o acompanhar. Voltava para a zona de rebentação e observava com apreensão o rasto que ele deixava, o pontinho escuro da cabeça. Ficava ansiosa quando o perdia de vista e feliz quando o via regressar. Resumindo, amava-o. E sabia que o amava e sentia-me contente por amá-lo. Mas, entretanto, o feriado de agosto ia-se aproximando. Uma noite disse-lhe que não queria ir ao Porto. Preferia ir passear até aos Maronte e a lua estava cheia. Esperava que ele viesse comigo, renunciando a acompanhar a irmã que insistia em ir ao Porto, onde tinha agora uma espécie de namorado, com o qual, contava-me ela, trocava beijos e abraços, traindo o outro namorado de Nápoles. Mas ele foi com a Marisa. Eu, por uma questão de princípio, desci a estada pedregosa que ia para a praia. A areia estava fria, negra ou cinzentada à luz do luar. O mar mal se mexia. Não se via viva alma. E pus-me a chorar de solidão. O que era eu? Quem era? Sentia-me de novo bonita. Já não tinha frônculos. O sol e o mar tinham tornado mais esbelta. No entanto, a pessoa de quem eu gostava e que queria que gostasse de mim não mostrava interesse nenhum pela minha pessoa. Que signos eram os meus? Que destino? Pensei no bairro como uma voragem da qual era uma ilusão tentar sair. Depois senti a areia ranger e vi a sombra de Nino. Sentou-se ao meu lado. Tinha de ir buscar a irmã dali a uma hora. Notei que estava nervoso. Batia na areia com o calcanhar esquerdo. Não falou de livros. De repente começou a falar do pai. Dedicarei a minha vida, disse, como se se tratasse de uma missão, a tentar não me parecer com ele. É um homem simpático. Toda a gente diz isso. E então? Fez uma careta sarcástica que durante uns segundos o desfiou. Como está a Melina? Olhei estupefacta. Eu tivera o cuidado de nunca falar em Melina, naqueles dias de conversas cerradas, e agora ele perguntava por ela. Mais ou menos. Ele foi amante dela. Sabia muito bem que ela era uma mulher frágil, mas caçou-a na mesma por pura vaidade. Faria mal a qualquer pessoa por vaidade e sem se sentir responsável. Como está convencido de que faz toda a gente feliz, julga que tudo lhe é perdoado. Vai à missa todos os domingos, trata os filhos com dedicação, desfaz-se em atenções com a minha mãe, mas trai-a constantemente. É um hipócrita, mete-me nojo. Não soube o que dizer-lhe. No bairro podiam acontecer coisas terríveis. Pais e filhos chegavam muitas vezes a vias de facto, como Rino e Fernando, por exemplo. Mas a violência daquelas poucas frases construídas com cuidado fez-me mal. Nino odiava o pai com todas as suas forças. Eis porque falava tanto dos Karamazov. Mas a questão não era essa. O que me perturbou profundamente foi que Donato Sarratori, por aquilo que vira com os meus olhos e ouvira com os meus ouvidos, não tinha de nada de tão repelente. Era o pai que qualquer rapariga ou rapaz gostaria de ter. E de facto, Marisa adorava-o. Além disso, se o seu pecado era a capacidade de amar, eu não via nisso nada de particularmente mau. Até do meu pai, a minha mãe dizia com raiva que sabia-se lá o que ele por aí pintava. Por isso, aquelas frases implacáveis, aquele tom acusador, pareceram-me terríveis. Pensei que nem da minha mãe eu falaria assim. Murmurei. Ele e Melina foram levados pela paixão, como Dido e Eneias. E pensem em Ascânio. A mãe morrera havia pouco, o pai devia estar de luto. São coisas que nos caem mal, mas são também muito comoventes. Jurou fidelidade perante Deus, exclamou em tom brusco. Não tem respeito por ela nem por Deus. E deu um salto muito agitado, com os lindos olhos a luzir. Nem sequer tu me compreendes, disse e afastou-se em passos largos. Alcancei-o com o coração aos saltos. Eu compreendo-te, murmurei, e dei-lhe o braço suavemente. Nunca nos tínhamos tocado. O contacto queimou-me os dedos, larguei-o logo. Ele inclinou-se e beijou-me os lábios, um beijo muito leve. Vou-me embora amanhã, disse. Mas o dia 13 é depois de amanhã? Não respondeu. Regressámos a Barano, falando de livros. Depois fomos buscar Marisa ao Porto. Sentia a boca dele na minha. 33. Chorei toda a noite na cozinha silenciosa. Adormeci ao alvorecer. Nela veio acordar-me e repreendeu-me. Disse que Nino quisera tomar o pequeno almoço no terraço para não me incomodar. Já se for embora. Vesti-me à pressa. Ela notou que eu estava a sofrer. Vai lá, permitiu-me finalmente. Talvez ainda vás a tempo. Corri até ao porto, na esperança de chegar antes de o barco partir, mas ele já ia ao largo. Passei dias difíceis. Quando arrumei os quartos, encontrei um marcador de livros de cartolina azul, que pertencia a Nino, e escondi-o entre as minhas coisas. À noite, na cozinha, já na cama, cheirava-o, beijava-o, lambia-o com a ponta da língua e chorava. A minha paixão desesperada comovia-me, e o meu pranto alimentava-se a si próprio. Depois chegou o Donato Sarratori e começaram os seus 15 dias de férias. Lamentou que o filho já se tivesse ido embora, mas ficou contente por ele ir encontrar-se com os colegas em Avelino para estudar. É um rapaz realmente sério, disse-me. Como tu. Tenho orgulho nele, como calculo que o teu pai tem orgulho em ti. A presença daquele homem transmitia segurança e acalmou-me. Quis conhecer os novos amigos de Marisa. Convidou-os uma noite para fazerem uma grande fogueira na praia. Ele próprio se encarregou de juntar toda a lenha que conseguiu encontrar e ficou lá connosco até tarde. O rapaz com quem Marisa namoriscava arranhava a guitarra e Donato cantou. Tinha uma bonita voz. Quando a noite já ia alta, pôs-se também a tocar e tocava bem. Improvisou algumas músicas de dança. Alguns começaram a dançar. Marisa foi a primeira. Olhava para aquele homem e pensava. Ele e o filho não têm absolutamente nada em comum. Nino é alto, tem um rosto delicado, a fronte enterrada sob os cabelos negros, a boca sempre entreaberta, com lábios convidativos. Donato, por sua vez, é de estatura média. Os traços do rosto são vincados. Tem grandes entradas no cabelo e a boca apertada, quase sem lábios. Nino olha tudo com olhos pensativos, que veem para além das coisas e das pessoas e parecem assustar-se. Donato tem um olhar receptivo, que adora o aspecto das coisas e das pessoas e está sempre a sorrir-lhes. Nino tem qualquer coisa a roê-lo por dentro, como Lila, o que é um dom e um sofrimento. Nunca estão contentes, não se entregam, receiam aquilo que se passa em volta deles. Este homem não. Parece apreciar todas as manifestações da vida, como se cada segundo vivido fosse de uma limpidez total. A partir daquela noite, o pai de Nino pareceu-me um remédio sólido. Não apenas contra o escuro, para onde me atirar ao filho ao ir-se embora, depois de um beijo quase imperceptível. Mas também, apercebi-me disso com espanto, para a escuridão em que Lina me mergulhara por não responder às minhas cartas. Ela e Nino mal se conhecem, pensei. Nunca se relacionaram, mas agora parecem muito semelhantes. Não precisam de nada nem de ninguém e sabem sempre o que está certo e o que está errado. E se estiverem enganados? O que tem de tão terrível Marcelo Solara? O que tem de tão terrível Donato Sarratore? Eu não percebia. Gostava de ambos e agora sentia falta deles de maneiras diferentes, mas estava grata àquele pai, odiado, que dava importância a mim e aos outros jovens, proporcionava-nos alegria e tranquilidade naquela noite nos Maronte. De repente senti-me contente por nenhum dos dois estar presente na ilha. Recomecei a escrever e a ler. Escrevi uma última carta a Lila em que lhe dizia que, uma vez que nunca me tinha respondido, não voltaria a escrever-lhe. Liguei mais à família Sarratore. Senti-me irmã de Marisa, de Pinúcio e do pequeno Ciro, que gostava muito de mim e que só comigo não fazia birras. Brincava calmamente, íamos os dois apanhar conchas. Lídia, cuja hostilidade inicial para comigo se transformara em simpatia e afeto, elogiava muito a precisão com que eu fazia tudo. Pôr a mesa, arrumar os quartos, lavar a louça, entreter o menino, ler e estudar. Uma manhã fez-me experimentar um vestido de praia que lhe ficava apertado, e como Nela e Sarratore, chamado de urgência para dar uma opinião, acharam que me ficava muito bem, ofereceu-me. Em certos momentos até parecia apreciar mais do que a filha. Dizia, é mandriona, vaidosa, eduquei-a mal, não estuda. Ao passo que tu fazes tudo com muito juízo. Tal e qual como o Nino, acrescentou uma vez. Só que tu és bem disposta e ele está sempre nervoso. Mas ao ouvir aquelas críticas, Donato reagiu e começou a gabar o filho mais velho. É uma joia de rapaz, disse. E pediu a minha concordância com o olhar, e eu fiz sinal que sim, com grande convicção. Depois dos seus demorados banhos, Donato estendia-se a meu lado, a secar ao sol e a ler o jornal, o Roma, a única coisa que lia. Eu achava estranho que uma pessoa que escrevia poemas, que até os publicara, nunca abrisse um livro. Não trouxera nenhum e nunca se interessara pelos meus. Por vezes lia-me em voz alta uma passagem de algum artigo, palavras e frases que teriam enfurecido Pasquale e certamente também a professora Galiane. Mas eu ficava calada. Não me parecia bem pôr-me a discutir com uma pessoa tão amável e estragar a enorme estima que tinha por mim. Uma vez leu-me um artigo inteiro, do princípio ao fim, e a cada duas linhas voltava-se para Lídia a sorrir. E Lídia respondia-lhe com um sorriso cúmplice. Quando acabou, perguntou-me, gostaste? Era um artigo sobre a velocidade da viagem de comboio, em contraste com a da viagem de outros tempos de calés ou a pé por caminhos campestres. Estava escrito com frases pomposas que ele lia com ênfase. Sim, muito, respondi. Vê quem o escreveu. O que lês aqui? Chegou-se para mim e pôs-me o jornal diante dos olhos. Li emocionada. Donato Sarratore. Lídia desatou a rir e ele também. Deixaram-me na areia a tomar conta de Ciro, enquanto eles tomavam banho da forma habitual, abraçados um ao outro e falando-se ao ouvido. Olhei para eles e pensei, pobre Melina, mas sem guardar rancor a Sarratore. Mesmo admitindo que Nino tivesse razão e que de facto tivesse havido alguma coisa entre eles, mesmo admitindo, vamos lá, que Sarratore traía Lídia, mais ainda do que no passado, agora que o conhecia tão bem, não conseguia considerá-lo culpado. Tanto mais que a própria mulher não parecia considerá-lo culpado, embora naquela altura o tivesse forçado a abandonar o bairro. Quanto a Melina, também a compreendia. Conhecer a alegria do amor por aquele homem acima do vulgar. Era revisor nos comboios, mas também era poeta e jornalista. A mente frágil de Melina nunca mais conseguira adaptar-se à normalidade grosseira da sua vida sem ele. Comprazia-me com estes pensamentos. Estava contente com tudo naqueles dias, com o meu amor por Nino, com a minha tristeza, com o afeto de que me sentia rodeada, com a minha capacidade de ler, pensar, refletir em solidão. 34. Depois, em finais de agosto, quando aquele período extraordinário estava prestes a terminar, aconteceram duas coisas importantes de chofre no mesmo dia. Estávamos a 25, lembro-me perfeitamente porque era o dia do meu aniversário. Levantei-me, preparei pequeno almoço para todos e à mesa disse: hoje faço 15 anos. E quando pronunciei essas palavras, veio-me à lembrança que Lilos fizera no dia 11, mas rodeada de tantas emoções, não me recordara. Embora segundo os nossos costumes se festejasse sobretudo o santo do nosso nome, os aniversários nesse tempo eram considerados irrelevantes. O Sarratore e Nela insistiram que se fizesse uma pequena festa ao serão. Fiquei contente. Eles foram preparar-se para ir para a praia, eu comecei a arrumar a cozinha e nisto chegou o carteiro. Assomei-me à janela e o carteiro disse que havia uma carta endereçada a Greco. Fui lá abaixo a correr com o coração aos saltos. Excluí a hipótese de os meus pais me terem escrito. Era uma carta de Lila? De Nino? Era de Lila. Rasguei o subscrito. Lá dentro vinham 5 folhas bem cheias que eu devorei, mas não percebi quase nada do que li. Hoje pode parecer estranho, mas passou-se mesmo assim. Ainda antes de ficar transtornada pelo conteúdo, impressionou-me o facto de a escrita conter a voz de Lila. E não só. Desde as primeiras linhas, veio-me à lembrança a Fada Azul, o único texto dela que eu lera antes daquele, sem contar com os trabalhinhos da escola primária. E compreendi o que é que naquela época distante me agradara tanto. A qualidade que existia em A Fada Azul era a mesma que me estava a impressionar agora. Lila sabia falar através da escrita. Ao contrário de mim quando escrevia, ao contrário de Sarratore nos seus artigos e nos poemas, ao contrário até de muitos escritores que eu lera e ainda lia, ela exprimia-se através de frases tão bem construídas e sem um erro, apesar de ela não ter estudado mais, mas, além disso, não deixava qualquer sinal de falta de naturalidade. Não se sentia o artifício da palavra escrita. Eu lia e, ao mesmo tempo, via e ouvia. A sua voz era como um fluxo que me arrebatava e me fascinava, como quando conversávamos uma com a outra. No entanto, estava perfeitamente depurada das escórias da linguagem coloquial, da confusão do discurso oral. Possuía a viva ordem que eu imaginava que o discurso apresentaria se tivesse tido a felicidade de nascer da cabeça de Zeus e não dos Greco ou do Cerrulo. Envergonhei-me das páginas infantis que lhe escrevera, dos tons excessivos, das frivolidades, da alegria fingida, da dor falsa. Sabe-se lá o que Lila pensara de mim? Senti desprezo e rancor pelo professor Gerassi que me iludira ao dar-me 9 em italiano. Aquela carta teve como primeiro efeito fazer-me sentir aos 15 anos, no dia do meu aniversário, uma impostora. A escola, comigo, tinha feito passar gato por lebre e a prova estava ali, na carta de Lila. Depois, pouco a pouco, foram chegando também os conteúdos. Lila mandava-me os parabéns pelo meu aniversário. Ainda não me escrevera porque sentia-se contente por eu passar o tempo ao sol e por me dar bem com o Charratore, por amar Nino, por gostar tanto de Ischia e da Praia dos Maronte, e não queria estragar-me as férias com as suas histórias desagradáveis. Mas agora senti a necessidade de quebrar o silêncio. Logo depois da minha partida, Marcelo Solara, com o consentimento de Fernando, começara a apresentar-se para jantar todas as noites. Chegava às 8:30 e ia-se embora às 10:30 em ponto. Trazia sempre qualquer coisa, bolos, bombons, açúcar, café. Ela não tocava em nada, não lhe dava confiança nenhuma, e ele olhava para ela em silêncio. Passada a primeira semana daquele suplício, uma vez que Lila fazia de conta que ele não estava lá, decidira surpreendê-la. Apresentara-se de manhã na companhia de um tipo corpulento, todo suado, que depositou na sala de jantar uma caixa de cartão enorme. Da caixa saiu um objeto de que todos tínhamos conhecimento, mas que no bairro muito poucos tinham em casa. Um televisor. Isto é, um aparelho com um ecrã no qual se viam imagens, exatamente como no cinema, mas que não vinham de um projetor e sim pelo ar, e que no interior tinha um tubo misterioso que se chamava cátodo. Por causa desse tubo, mencionado constantemente pelo homem corpulento e suado, o aparelho não funcionara durante dias. Após várias tentativas, ficar em condições. E agora, meio bairro, incluindo a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, iam à casa do Cherulo ver aquele milagre. Rino não. Estava melhor, a febre passara-lhe por completo, mas deixara de falar com o Marcello. Quando este aparecia, ele começava a dizer mal da televisão. E pouco depois, ou ia para a cama sem jantar, ou então andava a vadear até alta noite com Pasquale e António. Lila, então, dizia que adorava a televisão. Gostava sobretudo de vê-la com Melina, que comparecia todas as noites e se sentava em silêncio, muito concentrada. Era o único momento de paz. Quanto ao resto, todas as raivas se descarregavam em cima dela. As raivas do irmão, por tê-lo abandonado ao seu destino de escravo do pai, ao passo que ela se preparava para um casamento que faria dela uma senhora. As raivas de Fernando e de Núndia, porque não era simpática para Solara, tratava-o com 7 pedras na mão. E ainda as raivas de Marcello, que apesar de ela não o ter aceitado, se sentia cada vez mais noivo, ou melhor, seu dono, e tendia a passar da devoção silenciosa a tentativas de a beijar, a perguntas desconfiadas sobre os lugares onde ela ia durante o dia, quem encontrava, se tiver outros namorados, se alguém lhe tocara nem que fosse só com um dedo. Como ela não lhe respondia, ou pior ainda, o arreliava, falando de beijos e abraços de namorados inexistentes, ele uma noite dissera-lhe ao ouvido, a sério: "Tu gozas comigo, mas lembras-te de quando me ameaçaste com o trinchete? Pois bem, se eu sei que gostas de outro, lembra-te bem disto. Não me limito a ameaçar-te. Mato-te e pronto." De modo que ela não sabia como sair daquela situação e continuava a trazer a arma consigo para qualquer emergência. Mas andava aterrorizada. Nas últimas páginas dizia que sentia à sua volta todo o mal do bairro. Aliás, dizia de modo obscuro: "O mal e o bem estão misturados e fortalecem-se mutuamente. Marcello, para dizer a verdade, era realmente um bom arranjinho. Mas o bom sabia a mal e o mal sabia a bom." Uma amálgama que lhe tirava o ar. Algumas noites antes, acontecera-lhe uma coisa que lhe metera realmente medo. Marcello tinha sido embora, a televisão estava apagada, a casa vazia, Rino andava por fora e os pais estavam-se a deitar. Ela encontrava-se sozinha na cozinha a lavar a louça e sentia-se cansada, sem forças mesmo, quando de repente se ouviu um estouro vindo do lado dos tachos de cobre. Lila virou-se de chofre e viu que a panela grande de cobre tinha explodido. Sem mais nem menos, sozinha. Estava pendurada no prego, onde normalmente se encontrava, mas ao centro tinha um grande rasgão, com os bordos levantados e retorcidos, e a própria panela estava toda deformada, como se já não pudesse conservar o seu aspecto de panela. A mãe aparecera a correr em camisa de noite e culpara de a ter deixado cair e de a ter destruído. Mas uma panela de cobre, mesmo que caia, não se parte e não se deforma daquela maneira. É este tipo de coisas, concluía Lila, que me assusta. Mais do que o Marcello, mais do que seja quem for. E sinto que tenho de encontrar uma solução, senão, uma coisa após outra, parte-se tudo, tudo, tudo. Despedia-se, repetia os parabéns, e embora desejasse o contrário, embora não visse a hora de eu regressar, embora precisasse urgentemente da minha ajuda, esperava que eu pudesse ficar em Ischia com a simpática dona Nela e nunca mais voltar para o bairro.